conseguiu isso que amor. Nunca vi vossa coisa, coisa assim. El paso ni para Roma, solo sopra ni. Si volta busa tre o pecci, bufa la José Chico Mo. O pecci no brada. Olha e como verão, quente o coração. Você se que amor. Nunca vi coisa assim, e passo nem para Roma, olha só pra mim. Se volta a busa tre, o pichi, o fala, roxa, que se quer amor. Salta de repente para ver a minha. Ver a menina que vem, hoje sim que se esquece. Já cansei de esperar. Um pare nem dormir. Só pensa a noite tá. Pensamos moça não. Bem, bem. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.